MC, eu detesto. Tiro o boné pra quem mostra a solução. Verdadeiro poeta faz revolução. Aí, falso MC, antes de me julgar, aprenda a rimar, a rimar, a rimar. Aí, falso MC, antes de me julgar, aprenda a rimar. Sou pobre daí, mas tão doido de rimar. O falso MC, para de me olhar, porque eu falo a verdade, minha gente. Sou porta-voz da favela, sei que me entende. Quero meu espaço no rap, vou conseguir, mas eu tenho a certeza, eu não vou desistir. O hip hop é isso aí, é força de vontade, a luta é garra e sinceridade. Sou esse mesmo largado e mal olhado, não tô nem pro sistema covarde. Só peço paz, amor dentro da favela. Guerra, tretas, morte, vamos mudar essa novela. Curta sua vida longe de confusão. Eu sei que é difícil, mas tente, irmão. O sistema é cruel, fala mal de mim. Me bota no chão, me discrimina sim. Por eu ser o que sou, cara de periferia. E falar os fatos do dia a dia. A televisão esconde, que decepção. Alguns anos atrás na Micare, mataram 5 irmãos. Justiça abafa porque é som de playboy. Se fosse um baile rap, com certeza ia passar. Só mais uma realidade que eu vim expressar, dizer, desabafar. Esse é o sistema que faz o pobre ladrão. Humilha o gueto, nos bota no chão. Sem condição de vida, o pai tem que roubar. Quando vê o seu filho passando, come a chorar. Escute isso, governo, antes de me julgar. Conheça mais um pouco para poder criticar. Eu fico revoltado com esse sistema que critica tanto e não olha a cena. Filho passando fome, pai desempregado, mãe doente, lavando roupa sem sossego, se matando em casa de playboy. Quando vejo essa cena, sinceramente me dói. Sou Brasília, sou rap, sou protesto. O falso MC, eu detesto. Tiro o boné pra quem mostra a solução. Verdadeiro poeta faz revolução. Sou Brasília, sou rap, sou protesto. O falso MC, eu detesto. Tiro o boné pra quem mostra a solução. Verdadeiro poeta faz revolução. Pode crer, vou dizer. Afirma SD, clone FH2. A terra vai tremer, é hip hop consciente pra inglês ver. Rap rimando sempre avante, vestido dos índios, chavante falando, expressando, gritando ou sussurrando. Tudo pra você perceber que rap é a solução ou pode ser o problema. É só você escolher, e quem te expõe a real é o clone. Não é o Lucas nem Diogo, não sou artista da Globo. Eu não tenho salário, tampouco carro importado. O meu transporte é o chinelo e mesmo assim está velho. E já foi emendado com um pedaço de arame amassado. Eu sou da periferia e foda-se a burguesia. Se fala errado ou não, qual é o problema, meu irmão? Se eu não tive boa escola, curso de inglês ou alemão, só que minha ideologia eu trago no coração. Isso é algo mais forte, luto pelo povo pobre. E para essa batalha eu uso o hip hop, que é o grafite, o break, DJ rap, beatbox, cantando só a real. Tony M hip hop, pois este é o movimento único que nos socorre da tal polícia, sistema ou até mesmo do porte. Ter consciência é difícil, tipo uma senha de cofre. Mas não desista, maluco, pois eu sei que tu pode. Não desista, maluco, pois eu sei que tu pode. Sou Brasília, sou rap, sou protesto. O falso MC, eu detesto. Tiro o boné pra quem mostra a solução. Verdadeiro poeta faz revolução. Sou Brasília, sou rap, sou protesto. O MC, eu detesto. Tiro o boné pra quem mostra a solução. Verdadeiro poeta faz revolução. A união não foi formada apenas pra dizer que somos fortes, nem pra relatar cotidiano da quebrada. Missionários e ASD firmados lado a lado, combatendo as fitas podres. Pode crer, contra o sistema falido que não me seduz. Vou caminhando com fé no poder de Jesus. Na capital federal, moleque morre de fome, no farol vende o jornal. A ideia é forte, na madrugada escapei da morte. Discriminado, chamado de marginal. Burguesia, polícia, racista, quer ver o meu mal? Mais uma vez tá tudo errado. O tempo passa, o mundo gira e a favela continua jogada de lado. É fácil rimar a burguesia com patifaria. Moleque novo no veneno, emprego e educação não temos. A revolta nos manos vai crescendo. Erro na cita, beck na mente, sinônimo de morte. Sou um sobrevivente. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar de uma nova vida que ele pode te dar. Percebi que o passado era triste e sofrido. Tomei a minha atitude, não quero ser um bandido. Não reconheço a derrota e o diabo foi vencido. Aê, missionários no rap e a SD na parada. O verdadeiro som protesto. Sou Brasília, sou rap, sou protesto. O falso MC, eu detesto. Tiro o boné pra quem mostra a solução. Verdadeiro poeta faz revolução. Sou Brasília, sou rap, sou protesto. O falso MC,